Panorama Agrícola para 5 de janeiro de 2016, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua minguante, este é o Panorama Agrícola de 5 de janeiro de 2016. Um abraço para você do Eduardo Maier, que está na mesa de som no programa de hoje. O ditado é: quem a si próprio elogia, não merece crédito. As vantagens do cultivo de hortaliças em abrigos, confira na entrevista do programa de hoje. E no noticiário Eletricidade, conheça a energia hidrelétrica a partir do esgoto. Dica do dia. Presente no sal de cozinha e em grande parte dos alimentos industrializados, o sódio deve ser consumido com moderação, porque pode aumentar a sua pressão arterial. É hora das notícias. Nova Delhi, a capital da Índia, está construindo sua primeira hidrelétrica, uma usina cuja turbina será movida a esgotos tratados. A pequena unidade tem capacidade de gerar 20 mil kWh de eletricidade por ano, que vai ser usado para abastecer o próprio sistema de saneamento básico da capital da Índia. O conceito não é exclusividade dos indianos. Na Austrália, uma usina de tratamento de efluentes junto ao porto de Sydney opera uma pequena central hidrelétrica. Também a Áustria implantou hidrelétricas a esgoto em estações de esqui na França e na Suíça, tirando partido do desnível dos Alpes. E uma empresa francesa opera micro-hidrelétricas a esgoto em Bruxelas, Madrid e Bucareste, Romênia. A partir deste ano de 2016, o Ministério do Meio Ambiente vai oferecer 800 vagas para profissionais de áreas de engenharia e manutenção de prédios em cursos de etiquetagem de eficiência energética em edificações, em aulas de 4 a 20 horas, muitas delas na modalidade ensino à distância. O Ministério do Meio Ambiente vai ensinar os profissionais a identificar o nível de eficiência nos prédios e a encontrar soluções para melhorar o desempenho. A etiqueta de eficiência energética nível A é concedida a projetos de construção, reforma ou a prédios com os melhores desempenhos no consumo de energia elétrica e é emitida pelo Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro. No Brasil, o setor de edificações representa 40% do total da eletricidade consumida. Por isso, o projeto tem como objetivo influenciar o mercado de eficiência energética em edificações comerciais e públicas para reduzir emissões de gases do efeito estufa. Confira a entrevista de hoje. Conversamos hoje aqui no Panorama Agrícola com Rafael Cantu, que é pesquisador da Estação Experimental da EPAGRE em Itajaí. Ele fala sobre a produção em abrigos, tipos e modelos de abrigos e a vantagem dos abrigos, que são como uma garantia da produção. Acompanhe. A tecnologia já foi bastante disseminada no passado, por alguns equívocos de manejo de solo, especialmente, e da própria concepção da construção do abrigo, ela não teve o sucesso como deveria ter, né? E agora há um novo movimento assim, ascendente na construção de abrigos. A gente vê todos os municípios, os técnicos, nos procurarem para assistência nesses abrigos. Então a gente está dando um apoio mais técnico, né? Mais enfático na questão de concepção da construção de abrigos e do manejo de solo também, né? Então a gente vê hoje como uma grande alternativa, especialmente porque alguns agricultores daqui que nós temos como referência, né? tiveram bastante sucesso na produção, estão abertos a receber outros agricultores para visita, o que desencadeou realmente um elevado interesse pela produção em abrigos, né? Os abrigos são de que tipo? Bom, os nossos primeiros abrigos, o que temos hoje, eles eram com pé direito, de morões de concreto e os arcos de madeira cobertos com plástico, né, de 100 a 150 micras. Especialmente era feito assim, com arcos de madeira, por conta de que o material galvanizado, de ferro, de metal, ele era mais caro, né, e a madeira mais barata. Hoje a gente está notando que está se invertendo. A madeira está se tornando mais cara do que o material de metal. Então, tem bastante empresas especializadas que estão se instalando em Santa Catarina e que estão vendendo, né, esses abrigos, estão pondo no mercado, disponibilizando para o agricultor. Então, esses abrigos prontos. E modelos que a gente acha que tem bastante possibilidade de dar sucesso. No passado, o modelo do abrigo não estava adequado para nossas condições. Ele foi importado da Europa com um clima totalmente diferente do nosso. A gente acredita que estes modelos que estão sendo postos hoje, por nós e pela iniciativa privada, já atendem mais a nossa região, assim, o que a gente demandaria, né? Para construir o abrigo, o agricultor pode e deve procurar a Epagre para ter um projeto. Exatamente. A Ipagre dá o suporte, né, técnico e também na elaboração de projetos para construção de abrigos. Então a gente recomenda que procure o escritório local de cada município para obter informações técnicas sobre a construção e sobre a produção de abrigos, nos abrigos, né? E também para a elaboração de projetos de financiamento que venham contribuir para com que ele consiga adotar essa nova tecnologia que a gente acha bastante promissora para a região, né? Rafael Cantu, basicamente são dois tipos de abrigo, dependendo da produção. Existem vários modelos assim de abrigos, né? Então o que a gente tem mais adotado aqui, em função das elevadas temperaturas que tem no inverno, são abrigos com pé direitos mais alto, né? Sendo os laterais em torno de 3 e os centrais 4,5 por aí, né? Então esses abrigos servem especialmente para a produção de hortaliças de fruto, como tomate, pimentão, feijão vagem, pepino, que são conduzidos na vertical, né? Então eles se prestam bastante para estes cultivos, mas também pode ser utilizado para folhosas e temperos, né? Já pensando em culturas mais rasteiras, como alface, salsinha, cebolinhas, temperos diversos, se o agricultor optar somente por essas culturas, o pé direito do abrigo pode ser um pouco mais baixo. Então esses são os principais modelos hoje que a gente preconiza aqui, né? E os modelos metálicos, né, os modelos prontos já, vamos dizer, pré-fabricados, que são instalados, eles, na sua maioria, já têm um pé direito também mais elevado também, né? A produção pode ser tanto a céu aberto como em abrigos, né? A vantagem dos abrigos para a nossa região é estar relacionado ao nosso clima. Então, nós podemos passar vários dias, como está acontecendo agora, recentemente, com chuva, com tempo nublado, e a nossa região aqui, ela é diferente dos locais de origem dessas plantas. Então, muitas vezes, se nós deixarmos ela desprotegida, essa intensidade de chuva, de precipitações, até mesmo de calor no verão, granizos, pode levar à perda da produção, até à perda total da produção. Então aí que entra o abrigo. O abrigo, ele entra como uma garantia da produção. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista sobre cultivo em abrigos com o pesquisador da Estação da Ipagre em Itajaí, Rafael Cantu. Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia, gerando resultados que melhoram nosso dia a dia. Sustentabilidade é qualidade de vida. Tecnologia, organização, soluções inovadoras. Epagre, ombro amigo do agricultor. Conhecimento que produz alimentos. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.